chegando, vem chegando, vem chegando, vem chegando, vem chegando, vem chegando. E vem chegando, vem chegando, vem chegando, vem chegando, vem chegando, vem chegando. Isso é o que de você me dá. Todo assim. O teu pai não briga, não. Não, não, não. É lá de trás da bananeira. Todo assim. Então lá vai. Aí, aí, aí, aí, tá gostoso, tá demais. Aí, aí, aí, aí, aí, aí, tá gostoso, tá demais. Vem chegando, vem chegando, vem chegando, vem chegando, vem chegando, vem chegando. E vem chegando, vem chegando, vem chegando, vem chegando, e vem chegando, vem chegando. Se eu pedir, você me dá. Do doce. Lá de trás da bananeira. Do doce. O teu pai não briga, não. Não, não, não. Então lá vai. Aí, aí, aí, aí, tá gostoso, tá demais. Aí, aí, aí. Chegando, vem chegando, e vem chegando, vem chegando, e vem chegando, vem chegando. E vem chegando, vem chegando, vem chegando, vem chegando, vem chegando, vem chegando. Ô, fuleiragem da peste, Cruzinha, essa manja, né? É boa, vai ser sucesso, né, não é? Fala, menina. Eita, mundinho, o que é isso? Isso é pedir, você me dá. Do docinho. Lá de trás da bananeira. Do docinho. O teu pai não briga, não. Não, não, não. Então lá vai. Aí, aí, aí, aí, tá gostoso, tá demais. Aí, aí, aí, aí, aí, aí, tá gostoso, tá demais. Aí. Aí, aí você gostou, né? Tá bom.